frente quando chega na esquina. Eu tenho medo de virar, mas eu assumo a culpa. É minha por precisar de você. Pura pada, pura pada, pura pada. Por precisar.